andrecedesmoral.com.br. Chegou escocesão. Eu tô ouvindo um barulhão e tá vindo de lá. Eu tô ouvindo um barulhão e tá vindo de lá. Pode ir pra as putas, começou a sentar. Pode ir pra as putas, começou a quicar. Oi, pode ir pra as putas, começou a sentar. Oi, pode ir pra as putas, começou a quicar. Oi, pode ir pra as putas, começou a sentar. Oi, pode ir pra as putas, começou a quicar. Oi, pode ir pra as putas, começou a sentar. Pode ir pra as putas, começou a quicar. Segue nós, baby. Eu escuto os oficial. Chegou sexta-feira e todo mundo quer brisar. Não tô pronto pra beber. Hoje eu quero é só fumar. Tenho cush, tenho rush. Jogo fumaça pro ar. Pode ir pra as putas, começou a sentar. Pode ir pra as putas, começou a ficar. Estourou não, tem jeito ao longo ano. Explodiu. Meu parceiro Bolinha do GPN, meu parceiro Satanás. André CDs, o moral de Bicolá.